Apaixonados. Mano, pode crer como é que tá. Me lembro bem daquele dia, sabe assim, ó cara. Estava ali sentado, emana ali na praça. E bem de repente, uma mina, sabe cara, olhava para mim, se ligar, irmão. Chegando perto dela naquele dia, sabe então. Comecei a falar com ela, com aquela mina doce, pode crer, linda donzela. Que somente, mano, pode crer, me olhava de um jeito estranho que nem eu mesmo acreditava. E mano, peguei na sua mão naquele momento que tocou meu coração. E mano, ela olhou pra mim de um jeito sério, sabe irmão, e começou a me falar, pode crer, então I hit my heart low, though. Why did this have to happen to me? Não entendi nada, não. I just feel like every time I open my heart, she's already in love. She's already in love. Wishing one day I'll be the lucky man. Being with you is all I'm thinking. Then I'll leave. Why does it seem like every time I open my heart, she's already in love? She's already in love. Wishing one day I'll be the lucky man. Being with you is all I'm thinking of. Oh yeah. Now I'm not saying you should leave me, but tell me to go and girl, I'll understand. Let me know, am I wasting my time? If so, then I'll leave. Olha, mano, agora eu vou te confessar, pois me lembro bem daquele dia, sabe, cara? Quando a professora mandava eu estudar a aula de inglês, pode crer, sabe, cara? E agora, mano, eu estou arrependido com essa mina se falando aí comigo. Inglês que eu não entendo nada, não. Faltei naquela aula, pode crer, então. Foi jogando peteca, mano, e peão, soltando pipa na rua. Essa era minha diversão e o estudo eu deixava de lado. Agora me arrependo, pode crer, sabe, chegado. E a mina chegando perto de mim, irmão, começou a me falar algo de novo, então. I hit my heart low, though. Why did this have to happen to me? Que situação. Why does it seem like every time I open my heart, she's already in love? She's already in love. Wishing one day I'll be the lucky man. Being with you is all I'm thinking of. Oh yeah. Now I'm not saying you should leave me, but tell me to go and girl, I'll understand. Let me know, am I wasting my time? If you're so, then I'll leave. Why does it seem like every time I open my heart, she's already in love? She's already in love. Wishing one day I'll be the lucky man. Being with you is all I'm thinking of. Oh yeah. Now I'm not saying you should leave me, but tell me to go and girl, I'll understand. Let me know, am I wasting my time? If you're so, then I'll leave. Você que me escuta, se liga, meu irmão. Siga em frente, estude, sabe, sangue bom. Não deixe passar sua aula de inglês, para não passar o que estou passando, olha outra vez. Aquela mina pegou na minha mão e começou a me falar, pode crer, assim então. I hit my heart low, though. Why did this have to happen to me? Que situação.